sombra da lança, um coração aflito. Jonatas, amigo, traz a luz do infinito. Davi, escuta, o perigo se aproxima. Meu pai busca vida, mas Deus é nossa rima. O amor verdadeiro não pode se calar. Um laço sagrado pronto a nos amparar. Com coragem e fé, vamos nos levantar. Na noite escura é hora de escapar. Janela da vida ensina a fugir. A estátua na cama, um plano a iluminar. O amor e a proteção prontos a triunfar. A voz de Saul clama, mas não vamos temer. O Senhor é nosso guia, Ele vai nos proteger. Com a força e a fé, juntos vamos lutar. Na escuridão da tempestade vier nos abalar, como profetas em meio ao mar, teu Espírito nos envolve, nos faz cantar. Em cada situação é em ti que vou confiar. Escura, contigo vou andar, com fé e esperança, vou sempre cantar.